A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Juntos novamente para mais uma Jukebox. O apogeu da música eletrónica surgiu mais ou menos entre meados dos anos 70 e princípios dos anos 80. Foi nessa altura que surgiram grupos como Kraftwerk, Orchestra Manoeuvres in the Dark ou Human League. E é exatamente com Open Your Heart dos Human League que vamos preencher os momentos iniciais da nossa Jukebox de hoje. Na altura em que o breakdance estava ao rubro aqui em Portugal, saía What's Love Got To Do With It de Tina Turner, no verão de 1984. 10 anos depois, a juventude apaixonada ainda fazia aqueles bailezinhos de garagem onde se incluíam os slows, como este, I'll Stand By You, dos Pretenders. E era muito bonito dizer isto ao ouvido, I'll Stand By You. E é exatamente ao sabor da memória que vamos construir a nossa jukebox de hoje. Espero que goste. Venha daí. Thank you. that it's only the thrill of boy meeting girl. Why was it such bad? It's physical. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? So, yeah. Pronto, pronto. Já sei que é um slowzinho muito bonito e que até sabia muito bem dançar, mas a jukebox não vai durar sempre, nem pode. Na nossa emissão de hoje recordamos Open Your Heart dos Human League, também Tina Turner, What's Love Got To Do With It, e este eterno All Stand By You dos Pretenders. A escolha é tão difícil que não vai haver emissões suficientes para recordar tão bons momentos. Mesmo assim, já sabe, o convite fica feito para nos fazer companhia a cada emissão da Jukebox. É uma caixinha mágica cheia de recordações aqui na sua rádio. Jukebox.